É o sol quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela e fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Cartaz esse que está no ar em seu 14º ano consecutivos. Mas nesta manhã, a pedida é música e um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nós vamos atender este simpático casal, que é destaque no campo cultural aqui em São Carlos, um casal muito querido, um casal muito estimado, um casal super relacionado em nossos meios culturais e sociais. Estamos invocando a professora Dirce Galucci Tomé e seu esposo promotor de justiça, o doutor Amaro José Tomé. Para eles, Chico Alves, o rei da voz, o Francisco Alves, o Chico Viola, em arranjo do Lírio Panicali, em adaptação do Haroldo Barbosa para o nosso idioma, esta composição assinada pelo saudoso Frédéric Chopin, Para Sempre Teu, Dalva de Oliveira, aquela que nasceu em Rio Claro, que foi esposa do Erivelto Martins. Ela, mãe do Peri Ribeiro, Dalva de Oliveira, saudosa de um nacional do Rio de Janeiro, Dalva de Oliveira do Clio de Ouro, Dalva de Oliveira com sua voz, do Luiz Peixoto, arranjo do Roberto Inglês, gravação feita lá em Londres, ai, ioiô. Tudo isto para a professora Dona Dirce Galucci Tomé e seu esposo promotor de justiça, doutor Amaro José Tomé, em nossa sintonia, ainda o Carlos Galhardo, em nosso coreto imaginário, vai defender esta valsa em arranjo do maestro Nelsinho, Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos, do Mário Lago, a valsa Devolve. Amor assim que faz de mim

devolve toda a tranquilidade, toda a felicidade que eu te dei e que perdi. Devolve todos os sonhos loucos que eu construí aos poucos e te ofereci. Devolve, eu peço por favor, aquele imenso amor que nos teus braços esqueci. Devolve, que eu te devolvo ainda esta saudade infinda que eu tenho de ti. É, se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela fica aos domingos a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos nós com música nesta manhã de domingo, vamos sim. Vamos atender ele que reside lá em Araraquara, nossa querida Morada do Sol, que aniversariou e fez uma festa muito bonita para os araraquarenses. A nossa querida Araraquara, nossa acolhedora Morada do Sol, onde reside o nosso gentil ouvinte, o senhor Jorge Barroso dos Santos, que nos envia um e-mail muito simpático, dizendo que Araraquara também acorda ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, e para ele, o musicista Benedito da Costa, aqui com seu cavaquinho e conjunto, Benedito da Costa dedilhando seu cavaquinho, do Adelino Moreira, A Volta do Boêmio. Para ele, o senhor Jorge Barroso dos Santos, o araraquarense de coração em nossa sintonia, do musicista Benedito Lacerda, Rolando Boldrin, que defende as coisas bonitas regionais de nosso país, o Rolando canta Um Agradinho é Bom. Faça de conta que faca de ponta não se leva em conta nessa história, não.